Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Pós. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Ontem surgiu essa notícia a respeito do Prêmio Gestor Público do Paraná e aparece ali justamente Foz do Iguaçu premiada nessa iniciativa em razão do patronato. É verdade. Nós, quem nos escuta diariamente, haverá de se lembrar que dias atrás, umas duas semanas atrás, eu até elenquei aqui como personagem da semana a advogada Luciene Ferreira, que é uma das executivas que toca esse projeto mutirão carcerário de Foz do Iguaçu. E eu disse na época que é um dos projetos mais importantes que eu já vi aqui no acontecer no município, nessa área social. O que é que faz um mutirão carcerário? Ele recebe os pós-egressos, aqueles presos que saem da cadeia igual barata tonta, e se não tiver uma mão amiga aqui fora para encaminhá-los para uma atividade honesta, a tendência deles voltarem a delinquir é muito grande. E criou-se no município esse projeto, né? Volto a repetir. Patronato Penitenciário. Cerca de 49 municípios do Paraná disputaram, tinham 49 municípios, um total de 88 projetos foram apresentados. E Foz do Iguaçu, com esse patronato penitenciário, houve por bem ganhar o primeiro lugar. Está lá o prefeito, honra o mérito, uma coisa bonita. Eu tenho satisfação de dizer aqui da boa notícia, porque eu sou muito azedo, eu tenho um viés muito crítico, mas eu também tenho obrigação de falar as coisas boas que acontecem no município. E essa foi uma das coisas boas. Patronato Penitenciário, houve por bem ganhar um prêmio na Assembleia Legislativa, o Reni esteve lá ontem para receber esse prêmio. Primeiro lugar como um dos projetos mais importantes no que tange recuperar presos que saem da penitenciária. Parabéns a todos que estão envolvidos no projeto. E hoje é sexta-feira, a semana está acabando, mas não acabou a superlotação na carceragem da sexta SDP? Não, exatamente. Mais uma semana que se foi e continua aquele big daquele problema ali, superlotação. Antes tinha 62 presos, como eu falei, não para de entrar preso. Hoje deve ter lá 60 e perto de 70 presos. E ontem o pessoal tentou levar alguns presos da CCSDP para o cadeião, né, a cadeia pública, e lá foram rechaçados, eles não receberam. Então, o impasse continua, não tem uma solução definitiva, e está aí o big do problema. Terminou a semana, o pessoal do Sinclapol de Curitiba veio para cá, 4 ou 5 membros, e estão aí, e não acontece nada, fechando a semana com mais essa situação caótica envolvendo o sistema penitenciário em Foz. Uma vergonha para nós. Uma vergonha também é a situação da nossa frota aqui em Foz do Iguaçu. Nós trouxemos aí semanas atrás essa estarrecedora informação de que 30% dos veículos emplacados aqui em Foz do Iguaçu estariam irregulares com relação aos seus tributos estaduais. E você pôde presenciar, inclusive, uma das blitz realizadas aqui na cidade para averiguar como está a situação dos carros. E você me comentava que de cada 50 carros parados, 6 estavam com problemas nessa blitz na Avenida Paraná? Sim, quarta-feira pela manhã, ali estava lá uma PM, fez um bloqueio, e junto com fiscais da Secretaria Municipal da Fazenda, né? E lá, como você falou, de cada 50 carros que passavam ali no bloqueio, 6 estavam com o IPVA vencido. Então, o que que era? Acontecia? Mandava encostar, o carro ficava retido, até que o responsável pelo veículo ou fosse ao banco pagar, né? Se não tivesse condições de pagar, esse veículo é rebocado ao pátio aí da PM, do Detran e coisa que o valha. Mas isso, vamos ressaltar mais uma vez, é um absurdo. 30% dos veículos que circulam na fronteira não têm o IPVA pago em dia. Agora, eu diria o seguinte, o indivíduo que tem um carro e não paga o imposto, ele tem, não pode ter um carro, ele pode ter um carrinho de pipoca. Então, que ele venda o carro ou não compre um carro, porque quem tem um veículo e não paga os tributos exigidos por lei, não pode ter um carro. Olha, para você ter uma ideia, Guilherme, lá até um advogado chique aqui da cidade, é um advogado que vive nas colunas sociais, não vou dizer o nomezinho dele não, dessa vez, foi parado lá, foram checar lá, o carrinho do doutor lá, sem pagar o IPVA. Aí saiu com a carinha, olhou para mim, assim, saiu com o papelzinho na mão, com cara de guri cagado. tudo e foi pagar a taxinha. Não sei se pagou, mas enfim, a blitz está aí, que nós gostaríamos é que essa blitz continue, né? Que se faça duas, três, quatro vezes por semana para que esses maus proprietários de veículos sejam chamados aos rigores da lei. Outra coisa também, Guilherme, que tem que fazer bastante, são os veículos de placa paraguaia, que detêm muitas multas, né? Multas realizadas no município e também que ficam circulando para baixo e para cima. Eu soube também que o Fostran, junto com a Guarda Municipal, está fazendo blitz para pegar esse pessoal de placa paraguaia e cobrar as multas devidas. E assim esperamos realmente que essa situação seja regularizada. Lucas, hoje é sexta-feira também, temos o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que acontece hoje à tarde, inclusive com transmissão aqui pela CBN. Foz do Iguaçu se candidatou a ser um centro de treinamento de seleções durante a Copa do Mundo, teve essa candidatura aceita. O campo ali do Flamenguinho, o estádio Pedro Basso, na Vila Holanda, está passando por reformas. O que é que você vê nessa iniciativa? Temos reais possibilidades de receber seleções? Eu vejo dois pontos bons. Mas, ao mesmo tempo, eu vou chamar a atenção aqui para uma coisa que provavelmente irá, com certeza, acontecer. Nós vamos nos retroceder no tempo e vamos lá nos anos 90, quem se lembra do governo Jaime Lerner? Primeiro governo do Jaime Lerner. O que é que ele fez? Ele veio aqui e falou: eu tenho uma grande surpresa para vocês. Nós vamos criar uma coisa que vai ser a redenção da fronteira. Criou-se os Jogos Mundiais da Natureza. Quem se lembra? Aí entrou o Requião, acabou com os tais jogos. Tem gente até que chamou aquele de Jogos Mundiais da Safadeza, porque de progresso para a cidade não trouxe absolutamente nada. Não nos esqueçamos das famosas bases náuticas que foi criado ali na beira do lago, né? E que deveriam ser usadas para os tais jogos. O que aconteceu? Gastou-se muito dinheiro e aquilo ficou tudo abandonado. Os vândalos começaram a depredar, roubar tudo que era vaso sanitário. Enfim, roubaram tudo aquilo lá, prejuízo para o erário. Agora, nós estamos na iminência de receber uma dos times da Copa, poderia ser a Coreia do Sul, né? Está sendo vinculado aí. E um dos times que vai disputar a Copa do Mundo deverá vir para Foz do Iguaçu. Isso é bom porque nos coloca na vitrine. Mas tem essa questão também, né? Estão gastando, vai se gastar muito dinheiro ali no campinho do Flamengo, onde deverá treinar a seleção. Estão trocando a grama, diz que vão botar uma academia lá. Enfim, vão gastar muito dinheiro. Agora, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: isso vai demorar 10 dias aí durante a Copa do Mundo. Quando acabar, eu quero saber se a nossa brava guarda municipal vai ficar lá na porta, vigiando aqueles equipamentos que restarão lá, de ponta, né? Eu tenho minhas dúvidas, porque quase todo mês aí a gente vê falar que os ladrões, os vândalos invadiram creches da região para roubar coisas. Então vamos ver o que vai acontecer com o campinho do Flamengo. Enfim, é o registro que nós fazemos. Personagem da semana, Lucas? Meu personagem dessa semana não é para o bem, é para o mal. Porque, como vocês sabem, o personagem pode ser para o bem ou para o mal. No caso, é para o mal. O meu personagem dessa semana vai para o senhor Carlos Juliano Budel. Por quê? Porque o seu Carlos Juliano Budel, quando presidiu a Câmara, ficou 3 mandatos, 6 anos presidindo a Câmara, entendeu de legislar em causa própria, criou portarias lá, fazendo com que salários de servidores, alguns, não todos, porque se ele tivesse feito com todos, seria feio. Agora, como ele fez para 3, 4, foi muito mais feio. Ele aumentou, possibilitou, através de portaria, que os salários fossem majorados em 200%. Isso é uma vergonha. Como é que você pega um cidadão que tem um salário X e multiplica por 200%? Quer dizer, o cara com salário de 10 mil foi para 30. Vergonhoso isso. Então, que fique o registro aí. Eu tenho visto o seu Carlos Juliano Budel, agora nesses dias que antecede as festas natalinas, ele está usando aí uma rádio local para dar uma mensagem para o povo iguaçuense, uma mensagem de bem-querer, de felizes festas. Mas, no fundo, ele foi muito mal intencionado quando fez isso, criou aumentos de 200%. Então, meu personagem do lado ruim vai para o Carlos Juliano Budel por causa dessa infeliz iniciativa. Eduardo Lucas, você volta na segunda-feira? Volto, desejando a todos um bom final de semana.